Pernambuco, Cidade FM. Agora, 3 da tarde, mais 44 minutos em Campos Salles. Boa tarde para você que está aí ligadão aqui na 103,5 de Campos Salles, Cidade FM. Vamos manter um contato agora com nossa equipe esportiva. Já está no estádio Moraizão. Daqui a pouquinho a bola rola para Carmelópolis e Santa Clara. Alô, Júnior Moreno, como é que está o clima por aí? Boa tarde. Boa tarde para você, Dom Oliveira. Boa tarde a todos que acompanham a nossa jornada da área esportiva. Estamos aqui, Dom Oliveira, já no estádio José Iris de Moraes, ou Moraizão, para daqui a pouquinho a bola rolar para mais uma rodada do Campeonato Campsalense. Hoje vamos contar a história de Carmelópolis contra o Santa Clara. As duas equipes chegaram cedo, Dão Oliveira, já estão aqui nos vestiários, né? E daqui a pouquinho a bola rola aqui direto do estádio O Moraizão. Lembrando que hoje tem dois jogos, né, que vão movimentar essa rodada. Hoje, além de Carmelópolis e Santa Clara, né, tem Poço e Palmeiras, né, o Palmeiras lá do nosso amigo Theo, né? E amanhã continua essa rodada. Amanhã tem Zezinho jogando contra Lagoa Coberta e Escolinha do Raul jogando o segundo jogo, né, a segunda partida contra a estreia do Caldeirão. Portanto, tá aí os jogos do Campeonato Campsalense, que se iniciou no último dia 24 de abril, né, e vai se estender, Dom Oliveira, até o próximo dia 23 de julho. Muitos jogos vão acontecer sempre no final de semana, Dom Oliveira. Ok, então daí o jogo deve começar próximo do horário marcado, Júnior? É o que a gente espera, né, Dom Oliveira? Porque parece que as duas equipes não têm segredo de escalação, né? Não estão mais escondendo o jogo, e aí é esperado realmente que o jogo comece realmente às 16h, né? O sol já está baixando, enfim, eu acredito que vai começar realmente essa grande partida a partir das 16h. Já chegando por aqui o Chaga Souza com a sua mochilazinha, Dão Oliveira. E agora é mochileiro? É mochileiro, igual os treinadores do futebol brasileiro, né, Dão Oliveira? Não estão levando mais as malas, estão levando a mochila, porque quando não dá certo, né, pede as contas e vai embora, né, Dão Oliveira? Eu pensei que o Chaga Souza era voado de paraquedas, viu? Pois é, tá parecendo mais aqueles jovens, né? Que vão prestar vestibular, né? Pois é, ele tá nos ouvindo aqui, viu? Pois é, parece que vai prestar vestibular, prestar o Enem, Dom Oliveira. Enfim, mas o Chaga já está por aqui. Chaga, fala pra gente aí a expectativa de mais uma rodada do Campeonato Campsalense, Chagas. Valeu, boa tarde para você, Júnior Moreno, boa tarde, Aldão Oliveira, a todos que estão na sintonia da Rádio Cidade de Campos Salles. A expectativa é aquela melhor possível, né, Júnior Moreno? Eu estou assim meio ofegante, que parece que meu preparo físico não está legal. Subir a escada aqui ainda trazendo aquela cadeirinha, né, aí complica cada vez mais. Mas a expectativa é essa, é de um bom jogo e que as pessoas fiquem aí na sintonia, possam acompanhar através das plataformas também, que estaremos aqui para levar emoção para toda essa imensa região, Júnior Moreno. Com certeza, Chagas, né? Deixar você descansar um pouquinho aí. Esse é o nosso primeiro contato com o Dom Oliveira, né? O John Leno já está aqui, já montando os equipamentos. Daqui a pouquinho vamos estar ao vivo também pelo Facebook da Rádio Cidade e também pelo YouTube da JL Silvestre. Se inscreve aí no canal da JL Silvestre para você acompanhar ao vivo com imagens em HD também toda essa transmissão esportiva na voz marcante do Chaga Souza. Portanto, sábado de muito sol, Dom Oliveira, e também de muito futebol aqui no estádio José Iris de Moraes, que vamos estar aqui com os maiores anunciantes do rádio, né? Prefeitura Municipal de Campos Sales e os demais parceiros, Dom Oliveira. Ok, Júnior Moreno. Conrado Silva já está por aí, Júnior Moreno? Conrado Silva já está por aqui, Dom Oliveira. Está ali buscando já a escalação, né? Comendo aquele amendoinzinho, passou lá pelo nosso amigo Mudubim. E aí, minha amiga, é aquela pressa, viu, Dom Oliveira? Com muita pressa, vai subindo as escadas, viu? Pois é, né? Ele já passou, como o meu amigo Mudubim diz, lá na promoção hoje tem fura colchão, viu? Fura colchão? É. Ah, esse Mudubim é uma figura, viu? Tem cada um. Já também. Levou um cafezinho pra você, Júnior Mudubim? Ainda não. Ainda mas não, já... né? Alô, Mudubim, cadê o café do Júnior Moreno? Pois é, Dom Oliveira, é esse clima, né? O Mudubim chega cedo, né? Às 2 da tarde ele já tá aqui com a sua barraquinha, vendendo no Mudubim, mas a maior propaganda dele, né? É do ovo de codorna, viu, Dom Oliveira? Ovo de codorna com rapadura, você imagina essa mistura, viu? Pois é, né? É nesse clima, Dom Oliveira, né? Portanto, daqui a pouquinho a gente te chama em definitivo para que a gente possa trazer todas as informações dessa grande partida, né? Inclusive, Dom Oliveira, você já está na nossa página aí, no nosso grupo esportivo, já está o link aí que você pode espalhar nos grupos, né? Nas redes sociais aí, para que as pessoas acompanhem também através do YouTube, do canal da JL Silvestre e também do Facebook da Rádio Cidade. Eu volto com você, Dom Oliveira, e já te chamo em definitivo para mais uma jornada esportiva, Dan. Ok, 3 da tarde, mais 50 minutos, aí o nosso contato com a equipe de esporte lá no estádio Moraizão, né? Galera já lá atrapalhando, para você que não vai ao estádio, hoje eu lembro que tem música ao vivo lá na churrascaria Pôr do Sol, tem Leandro Daniel, né? Tardinha do Leandro Daniel, hoje na churrascaria Pôr do Sol. Você que não curte futebol, curte música e churrasco, então dá aquela passadinha ali na churrascaria Pôr do Sol. Começa daqui a pouquinho. 3 da tarde, mais 50 minutos. A gente volta já ao vivo e definitivo, direto do estádio O Moraizão. Ser mãe é algo que se constrói todos os dias. Laços para a vida que renovam nossas esperanças. Existe a mãe construtora, mãe mão na massa, mãe moderna, mãe engenheira, mãe mulher do campo. Por isso, o Maratão Home Center pensa em todas elas e constrói com todas vocês. Estamos com toda a loja em promoção e vários produtos com precinho especial. Vale muito a pena dar uma passadinha no Maratão e surpreender a sua mamãe nesta grande obra. Em Campos Sales, dispomos do melhor atendimento em cardiologia, realizado pelo Dr. Ananias Arraes, cardiologista formado no INCOR, USP e ecocardiografista formado na Beneficência Portuguesa em São Paulo, com título de especialista. Atende na Cardiocare, na Rua Manuel Moraes, ao lado da Igreja Matriz, realizando consultas, risco cirúrgico, eletrocardiogramas, ecocardiogramas, Holter 24 horas e mapas. Entre em contato pelos números 3533-2880 ou 99294-0199. Mantenha-se com boa saúde, afinal, ela é o bem mais precioso que você possui. Sempre que ela expirar cuidados, consulte o médico e depois leve sua receita até a farmácia Padre Cícero. Toda linha de medicamentos tradicionais, similares e genéricos. Atendimento com respeito e responsabilidade. Farmácia Padre Cícero faz entrega e serviços em domicílio, bem como verificação da pressão arterial, teste de glicemia, aplicação de injeção e dispõe também de cartões TIM, Claro e Oi. Faz descontos especiais nas compras à vista. E agora, na farmácia Padre Cícero, você encontra o Forte Viron, que é um revigorante ativador sexual, além de outros produtos do gênero. Farmácia Padre Cícero.

A Secretaria de Desenvolvimento Rural solicita aos proprietários que residem à margem de estradas municipais que providenciem a roçagem o mais breve possível, a fim de evitar acidentes de trânsito. Atenciosamente, Pedro Alves Cavalcante Neto, Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural de Campos Salles. Rádio Cidade de Campos Salles, Ceará, ZYE 420, FM 103,5 MHz. Credibilidade e alegria no ar. Direção, Dr. Christian Martins e Dr. Paulo Ney Martins. Horas 58 minutos em Campos Salles, agora sim é pra valer. Vamos ao estádio Moraizão para as emoções de Carmelópolis e Santa Clara. É com você, Chagas. Alô, alô, alô, torcida. Aquele abraço, muito boa tarde a todos. A partir de agora, direto do estádio Moraizão, é mais uma rodada do Campeonato Campsalense de Futebol, edição 2023. Em nome dos maiores anunciantes do Rádio Cariri, Cariri Oeste, tem pra você Carmelópolis e Santa Clara. É o futebol nosso de cada dia. E começa o jogo no estádio Moraizão. O árbitro da partida, o Sandro Rogério, já apita ali, começa essa partida, para que você possa acompanhar direto pelos canais da Rádio Cidade de Campos Salles. Júnior Moreno tá lá embaixo. E o jogo começou, Júnior Moreno. Boa tarde para você, Chagas Souza, o Conrado Silva, o Dão Oliveira, o John Leno, nosso amigo Léo também, o nosso cinegrafista, a todos que acompanham a nossa jornada esportiva. Já estamos aqui, Chagas, já no início da partida. Vamos para a escalação da equipe de Carmelópolis, Chagas. Como é que vai entrar em campo? Como já está em campo Carmelópolis, hein, Júnior Moreno? Carmelópolis vem com um Lucas, dois Igor, três Zé Carlos, 4 Délio, 5 Igor e 6 Técio, 7 Danilo, 13 Nema, 9 Jefferson, 10 Doquinha e 11 Rodrigo Chagas. Então essa é a equipe do Carmelópolis, super preparada enfrentar a equipe do Santa Clara, que vem jogando como em Júnior Moreno. Santa Clara vem com um Camundongo, 2 Britinho, 3 Gabriel, 4 Rony, 6 Ronald, 7 Luiz Fernando, 8 Marlon, 9 Samuel, 10 Luquinhas, 12 o Anderson e 17 Alan Chagas. Portanto, Carmelópolis e Santa Clara. Santa Clara que vem aí com esse amarelo, né, Júnior Moreno? É o Carmelópolis, Chagas. A Carmelópolis de amarelo, camisa amarela e short preto, e a equipe do Santa Clara vem com esse uniforme rubro negro, Chagra. Eu pensei que era o contrário, porque falou em Santa Clara, eu falei, isso aí tá clareando o amarelo. Valeu, moçada. Olha, Chagas, a jogada ali pelo meio de campo aí. Só retificando aí, Chagas, o número 5 do Carmelópolis é o Hélio. 5 é o Hélio da equipe do Carmelópolis. Olha a equipe do Carmelópolis que vem já, e é justamente o Hélio que já pega na bola, e é falta. Falta em cima do jogador Hélio, Júnior Moreno. Pegou na bola, já recebeu falta ali próximo ao círculo central. Sandro Rogério pede calma, né? Início de partida e falta para Carmelópolis, Chagas. Portanto, falta ali praticamente no círculo central. Já lança lá na frente de primeira, na batida, pode acontecer, entrou! Gol! Do Jefferson! Foi lá para o Carmelópolis e mandou no rebote do goleiro Júnior Moreno. A primeira oportunidade pela equipe do Carmelópolis, o oportunismo do atacante Jefferson, que colocou no canto esquerdo do goleiro Camundongo, que apenas assistiu, nada pôde fazer. Abre o placar, Carmelópolis, Chagas. Abrindo o placar justamente aos 4 minutos de bola rolando, Conrado Silva. Falha ali do goleirão, não pegou nessa bola, hein, Conrado? Bola que dava pro Comodongo pegar, ele rebotou e o Jefferson não perdoou, jogou na rede. 1 a 0, Carmelópolis, aos 4 minutos, Chagas. Começou e começou bem o time do Carmelópolis, já vencendo pelo placar de 1 a 0. Olha a equipe agora de Carmelópolis, mais uma vez, que vem agora pelo lado esquerdo, tocando essa bola, vem com ele o jogador que é o Danilo. Danilo pega, coloca justamente ali para o Hélio. Hélio recua um pouquinho, mais uma vez ele recebe essa bola. O Hélio quase escapulia por ali, recupera agora com a bola. É o Técio. Técio que vem com ela aqui pelo lado esquerdo, já perde e já toca por ali a equipe do Santa Clara. Tá um pouquinho perdido, hein, Júnior Moreno? Esse time do Santa Clara tem que botar a bola no chão, né, garoto? É isso, Thiago. Começo de partida, né? Ainda tentando se organizar. É surpreendido com o gol logo de início e vai ter trabalho, viu, Chagas? Ah, não resta dúvida, tem tudo para realmente melhorar. Estamos no início ainda da competição, né, Júnior Moreno? Com certeza, Chagas, né? A gente espera que a equipe se acabe se recuperando durante a partida e também durante a competição, né? Início de competição, e a gente aguarda que realmente a equipe do Santa Clara acabe se organizando, principalmente dentro de campo, Chagas. Baratão da Construção Home Center, na Avenida Francisco das Chagas Arraes, número 21, no centro de Campos Sales, sempre com uma grande promoção para você que está construindo ou reformando. Eu falei Baratão da Construção Home Center, e aqui tem o lateral para a equipe do Santa Clara, que vem com a puxetinha tocando pelo meio de campo, rapidinho, tentando realmente pegar, porque começou meio que atrapalhado, e nessa atrapalhação, né, Júnior Moreno, acabou sofrendo um gol no início, aos 4 minutos, e para toda e qualquer equipe, com 4 minutos é complicado, né, Júnior Moreno? Ninguém espera, né, Chagas, no início de partida, acabar tomando um gol, né, como tomou a equipe do Santa Clara, e aí vai ter que ter paciência para trabalhar essa bola, para tentar buscar o empate, até mesmo a vitória, mas já começa complicada a situação. Valeu, então. Daqui a pouquinho a gente vai também lá na Central da Informação com o Dan Oliveira, né? Trazendo informações. A gente pode até ir agora. Ô, Dan Oliveira, o que é que a gente tem aí no cenário nacional, hein, garoto? Oi, Chagas. Brasileirão, Série A, bola rolando. Estamos aí com 5 minutos de Cruzeiro e Santos 0-0. Pela Série B, bola rolando também para Criciúma e Ituano. Pela Série C, Amazonas Futebol Clube e América de Natal. Portanto, a bola já está rolando. Brasil afora, Chagas Souza. Informação em nome de Prefeitura Municipal de Campos Sales. Cidade que sonha, realiza e cresce. Olha a jogada aqui pelo lado esquerdo, mais uma vez. Sobrou por ali tranquilamente. Valeu, Oliveira. Meu flusão pega o Vasco do Júnior Moreno, é isso mesmo, Oliveira? Pois é, não tem nada a ver com a briga de vocês, viu? Valeu. Grande abraço a essa moçada boa. Cariri da Sorte Cap. Filantropia premiável, premiando toda a região do Cariri. Sorteio todos os domingos. Amanhã tem pela rádio Cidade de Campos Sales. É só você ficar ligado, sintonizado, sem sombra de dúvida. A partir das 11 horas, vou ficar torcendo por você que comprou também aí o Cariri da Sorte. Abraço a você de Carmelópolis que está acompanhando a programação esportiva da Rádio Cidade de Campos Sales. Você que está através da plataforma, através do YouTube, através também do Facebook. Aquele abraço. Mande um alô pra gente que o Dão Oliveira tá lá de olho. E ele manda de volta um abraço carinhoso pra você. Olha a equipe do Carmelópolis e marca uma falta ali, hein, Júnior Moreno? Juscelino. O árbitro acabou marcando essa falta para o Santa Clara, aqui próximo à intermediária. Já se aproxima ali da bola o número 7, Luiz Fernandes, né? E chega por ali também o Rony. Vamos ver quem é que vai para a cobrança, Chagas. Aí, portanto, tem falta, oportunidade para a equipe do Santa Clara. Quem sabe oportunidade. Quem foi que pegou na bola agora por ali, hein, Júnior? É o número 7. Luiz Fernandes. Luiz Fernandes. Portanto, Luiz Fernandes, o árbitro manda ele colocar a bola mais para trás um pouquinho. Tá usando de esperteza por ali. Olha o Luiz Fernandes por ali. É o Santa Clara. Vai bater na bola. É de direita. Caprichou. Mas foi direto nos braços do goleirão Lucas. Segurou com firmeza. Não deixou o rebote de U. Olha a equipe agora. E houve um toquinho ali, hein? Toque de mão marcado para a equipe agora do Santa Clara. É mais uma faltinha que vem agora pelo lado esquerdo do ataque da equipe do Santa Clara, que tem que buscar esse prejuízo, hein? Tá aí, o que é isso? Um para a equipe do Carmelópolis, 0 para a equipe do Santa Clara, Júnior Moreno. Mais uma falta ali, é formada a barreira, né? A bola vai chuveirar na área, Chagas. Vai chuveirar na área, mandou lá dentro, quem sobe, tira de cabeça por ali o Hélio mais uma vez, vem sobrando agora com o Danilo, caiu, mas o árbitro deu vantagem, já perde ali na jogada, recupera agora o Igor vem com ela pelo lado direito do ataque da equipe de Carmelópolis, colocou agora, tem agora esse número 11 aí, não tem aqui na minha relação não, hein, o Júnior Moreno, confirma pra mim, por favor. O 11 do Carmelópolis é o Rodrigo. Então 11 é o Rodrigo. Aqui tem 10, mas é 11. Ah, 11, tá certo então. É, o 10 é o Doquinha, Chagas. Então 10 é o Doquinha. Isso. Pronto. Então 10 Doquinha do Carmelópolis e 11 é o Rodrigo. Olha o a jogada por cima, seria ali para o Jefferson, mas a bola acabou escapulindo. Jefferson que marcou o primeiro gol para a equipe de Carmelópolis. Vem agora em disparada a equipe do Santa Clara, era com o Samuel. Bora, Sambuca, já perde ali a bola, escapuliu, saiu pela linha lateral, já recupera agora. É o Anderson. O Anderson vem com ela, a bola foi para fora. É só tiro de meta, né, Júnior Moreno? Tiro de meta. Não, o goleiro ali pedindo calma, né? A equipe está ganhando e se prepara para mais um tiro de meta, a equipe de Carmelópolis. Um para a equipe de Carmelópolis, 0 para a equipe do Santa Clara. Casa do Criador, é a casa do homem do campo, tudo para agricultura e pecuária na rua Júlio Norões, 239. A organização é do Maurílio Oliveira. Mais uma vez, olha o Carmelópolis, é Jefferson, já invadiu a grande área, tá marcado ali por dois, passou pelos dois e sobrando ali para o Danilo, mas a zaga foi mais esperta, colocou para longe essa bola. É só tiro lateral por ali, né, Júnior Moreno? Isso mesmo, lateral para a equipe de Carmelópolis. Técio na cobrança. Técio já cobra rapidamente, sobe ali na jogada, tem o jogador que é o Danilo, sobrou agora para a zaga da equipe do Santa Clara, mandou para frente em busca justamente ali do jogador que é o Anderson, vem sobrando ali, houve, bateu cabeça por ali, mas deu para recuperar. Olha o Anderson mais uma vez na jogada com o Luquinhas por ali. Luquinhas tentava colocar essa bola, mas ela saiu, ganhou a linha de fundo, mas é escanteio, Júnior Moreno. Escanteio aqui pelo setor da direita, já se prepara para a cobrança, o Luquinhas. Valeu, garoto! É o Luquinhas que vai pra bola, pelo lado direito, vai mandar lá pra dentro, é o primeiro escanteio, já manda, capo sururu, quem capricha, tira a zaga por ali, vem sobrando agora com o Danilo, Danilo já coloca no peito ali do jogador, que é o Jefferson, passou por dois, foi esperto, mandou direitinho ali, eu vi uma falta por ali, hein? Mas o Rodrigo caiu, o árbitro não deu nada. Olha agora, mais uma vez, é o Danilo, colocou, tira a zaga, mais uma vez, da equipe do Santa Clara, vem sobrando agora com o Britinho, Britinho já toca rapidamente, agora com o Luiz Fernandes, no meio de campo, já vem trabalhando essa bola, no bate-rebate, sobrou mais uma vez, tem jogador caído, caído. É o Ronaldo que está caído por ali, Júnior Moreno. Mais uma falta para a equipe do Santa Clara, ali próximo ao círculo central. E o Sandro Rogério, né, mostrando aí muita forma, Chaga, e sempre em cima do lance, Chaga. Valeu então, Conrado Silva. 14 minutos, garoto. E aí, tá gostando do jogo? 14 minutos de jogo, bom jogo, né? A equipe do Carmelópolis mais posicionada no campo, já teve 3 finalizações, uma dessas foi na rede aos 4 minutos, e agora o Santa Clara tenta uma finalização. Valeu então, o Santa Clara buscando, tá mais vivo agora na partida a equipe do Santa Clara. Quem vem descendo agora a ladeira é o time do Carmelópolis com o Rodrigo por ali, tocou no meio de campo, é o Hélio que pega essa bola, recua um pouco. Trabalha com o Délio, tocou já agora na lateral esquerda com o Décio. Décio agora colocando nos pés do Jefferson, que perdeu. Olha o contra-ataque da equipe do Santa Clara. Foi por lá na batida, tentava pelo menos por ali o Samuel Júnior Moreno, mas chegou a zaga ali e colocou pra fora, garoto. Zé Carlos estava ali muito atento, acabou cortando a jogada, que seria mais um ataque do Santa Clara. Escanteio pelo setor da direita, já se prepara para a cobrança, o Igor, o Britinho. Britinho é quem vai, agora o árbitro tá chamando a atenção de alguém por aí, hein, Júnior Moreno? É isso, Chagas, ele tá chamando a atenção do atleta do Carmelópolis, que tá sentado aqui, que não está no banco de reserva, né? E aí, ele tá chamando a atenção ali, que ele acha que não está dentro dos padrões. Tá certo, então, tá sentado ali no alambrado, era isso, Júnior? Isso mesmo, Chagas, e aí o árbitro chamou a atenção em relação a isso. Tem que sentar direitinho lá, ficar comportado, né, o Conrado Silva? Com toda certeza, tem que ficar sentado, e só tem um jogador que tem que ficar, o jogador não, só o treinador, o técnico tem que ficar em pé, todos ficam ali sentados, atentos, caladinhos, se falar muito, leva cartão. Tá certo, então. Se Conrado Silva fosse um árbitro, hein, ô Júnior Moreno? Rapaz, muito rigoroso, viu, Chagas? Tá certo, então. Olha a equipe do Carmelópolis. Vem descendo, olha na jogada por ali, já recupera a equipe do Santa Clara. Vem com o Rony, já perdeu ali, hein? Olha só, a equipe do Santa Clara que tá jogando ali, assim, não, só... Como o Conrado diz, se livrando da bola, Conrado. A gente percebe, Chagas, que a equipe de Carmelópolis é uma equipe mais bem postada em campo, já vem treinando muito tempo, tem preparo físico e os outros estão se livrando da bola. Foi por isso que já sofreu o primeiro gol aos 4 minutos. Tá aí, portanto, olha a equipe de Carmelópolis mais uma vez, é só ataque a equipe de Carmelópolis na tentativa ali, na correria ali do Jefferson, mas não alcançou. É lateral para a equipe do Santa Clara, que vem já distribuindo a bola com o zagueirão por ali, que é o Gabriel. Toca mais na frente agora com o meia esquerda, na verdade o Ronaldo, que já pega essa bola, já recupera por ali no meio de campo na tentativa. A equipe do Santa Clara já perde a bola, o domínio agora é da equipe de Carmelópolis. Vem tocando com o Técio. Técio aqui pelo lado esquerdo, foi pular na trombada, no pé de ferro ali com o jogador Samuel, e foi pra lateral. Ficou meio que zangado ali o Samuca, hein? Calma, Samuca. Olha a equipe do Santa Clara, ou melhor, do Carmelópolis, na tentativa, mas já estava marcado ali. Irregularidade, estava impedido Júnior Moreno. Jefferson, muito adiantado, e o Quersiliano Moraes acabou levantando sua bandeira. Valeu, garoto! Confira comigo, já 4 horas mais 15 minutos. E no cronômetro da AM, da FM, Cidade de Comunicação, você conferindo comigo! 18 minutos no primeiro tempo. E no placar, em nome da Prefeitura Municipal de Campos Salles, você confere. Música. Carmelópolis tem um gol do Jefferson aos 4 minutos. Santa Clara não tem nada. Acompanhando a transmissão da Rádio Cidade através do Facebook, tem o João Moraes lá no Rio de Janeiro e o João Paulo Lima Santos, irmão do nosso prefeito, tá lá em Barbalha, diz que a imagem tá perfeita. Valeu, em méritos aqui para o nosso John John. Gente boa, gente fina. É só você assinar o canal para acompanhar sempre ouvindo e assistindo a transmissão do futebol campsalense. E ali houve uma falta por ali, foi Júnior Moreno, já cobrado direto para fora. Conrado Silva. Há poucos instantes você falou sobre o Samuca, né? É o Samuel, número 9 da equipe do Santa Clara. Ele é filho do Sandro. Sandro Belga, jogador veterano que joga pela equipe do São Conrado. Que bacana, valeu, hein? Alô, Sandrão, Sandro Belga, gente boa, né, Conrado Silva? Isso, gente boa. Valeu, então. Lembrando que hoje também está acontecendo o campeonato lá da Lagoa do Carmo. Alô, turma boa da Lagoa do Carmo, aquele abraço, valeu mesmo. Olha a equipe agora do Santa Clara, vem descendo por ali pelo lado esquerdo, já toca o Anderson por ali na tentativa, aliás, o Anderson está dentro da área, está na expectativa por ali, é o chamado homem-gol aí do Santa Clara, já bateu aí o lateral, vem sobrando mais uma vez, olha o Jefferson no meio de dois, prensado e é pênalti. Penalidade máxima marcada pelo árbitro Júnior Moreno. Penalidade máxima que o atleta que cometeu esse pênalti, Chagas, nem reclamou, né? Viu que foi pênalti claríssimo, né? O Jefferson estava direcionado ao gol e aí acabou sendo calçado, né? Na hora do tirambaço e acabou cometendo o pênalti. O próprio Jefferson vai para a cobrança, Chagas. Valeu, então, foi o Alan, chegou por ali, cometendo essa falta e é pênalti. E é o Jefferson que vai pra bola, pode marcar o segundo. É o Jefferson contra o Comundongo, bateu, entrou! Gol! É do Carmelópolis, Jefferson de pênalti, bateu do lado esquerdo do goleirão Camundongo, mas foi lona, Júnior Moreno. Golaço, gol de craque, com categoria no canto esquerdo do goleiro, o goleiro foi nela, mas não deu tempo de chegar, amplia Carmelópolis, agora tem 2, Santa Clara tem 0, Chagas. Valeu, e aí Conrado, fizeram ali praticamente um sanduíche, né, do jogador, o Jefferson, ele foi ao chão e pênalti sem ninguém reclamar, né, Conrado? É, quem fez a penalidade foi o Alan, o camisa número 17, que recebeu o cartão amarelo e o Jefferson não tem nada a ver com isso, jogou a bola na rede, 2-0 Carmelópolis, Chagas. Valeu então, Marciel Esportes, a sua loja de artigos esportivos, na rua Professor Adenilson Batista dos Santos, 580, anote o telefone, é o 99777-7617. Você já participou daquela competição, quando não é nem competição, do Conjura ou Júnior Moreno? Pois é, Chagas, ainda não, viu? vou me preparar para esse desafio, viu, Chagas? Tá certo, então. Grande abraço, valeu, Maciel. E tem uma falta por aí, hein, Júnior? Mais uma falta para o Santa Clara, barreira formada, mas jogou longe da meta do goleiro, o Samuel, Chagas. Ê, Samuel, bateu feio, aberto. Essa não foi, Conrado Silva? É, o Samuel é o homem gol, mas até agora as bolas estão indo muito longe do gol. Finalizações sem chances reais de gols. Mercantil Bulandeira, economia no seu bolso, qualidade no seu lar. A organização é do Fábio e Jandaína. Grande abraço à moçada lá do bairro onde o Conrado Silva mora. É o bairro Batalhão. Tem alguém por lá que acompanha, ô Conrado Silva? Sim, seu Enoque, é cativo. Cadeira Cativa, seu Enoque, lá do bairro Batalhão. Tem o Cício Moquinho, o Marcondes. A dona Maria, a esposa do Marcondes, não perde aqui uma transmissão, Chagas. Valeu, então. Posto São Cristóvão, abasteça com qualidade. Na rua Francisco das Chagas Arraes, na saída para o Iguatu. A organização é do Naldo e família. Houve por ali um toque, Júnior Moreno. Isso, teve um toque de mão na hora que foi dominar a bola, o Doquinho, né? O Doquinho que tá reclamando muito, Chagas, e agora recebe amarelo. É a segunda vez que vai reclamar com o árbitro. Não sei o que está passando na cabeça dele, Chagas, porque a equipe está ganhando e ele ainda está reclamando, Chagas. Tá aí, portanto, é um bom jogador o Doquinha, não resta dúvida. Agora tá meio nervoso, reclamando muito com a arbitragem, e o Sandro não tá tolerando realmente essa reclamação. Já amarelou por ali. Olha a falta para a equipe do Santa Clara. Que é isso? Quem bateu foi o Luiz Fernandes, Conrado Silva. Há pouco distância vocês falaram aqui, se eu fosse um árbitro seria muito severo. E é verdade, no início da partida aqui, praticamente, nós estamos aos 24 minutos do primeiro tempo, e o que o Sandro tem que fazer é isso mesmo, moralizar a coisa. O jogador vai conversar, meu amigo, você veio e foi para jogar, hein? Joga sua bola, que eu faço a minha parte aqui. Começou, tá, cartão. Olha aí, tá ouvindo, né, o Júnior Moreno? É isso, Chagas. Muito rigoroso o Conrado. Mas rigoroso. O árbitro tem que, na minha opinião, Chagas, o árbitro tem que se posicionar logo cedo mesmo, né? Pra mostrar autoridade. E é o que o Santo tá fazendo, Chagas. Tá certo, então. Olha a equipe do Santa Clara, vem dominando, é o Samuel, jogou lá dentro, direto nos braços aí do goleiro Lucas, que pegou-se com tranquilidade. Olha a equipe mais uma vez ali do Santa Clara, que vem dominando a bola, lá do lado esquerdo, Luiz Fernandes, que vem, já domina lá com o Ronaldo, pode fazer o lançamento lá dentro, ele de direita, agora que faz, inverte a jogada, coloca agora do lado direito, é o Britinho, Britinho jogou! Que coisa, Júnior Moreno, quase fazia um gol inesperado aí, hein? É, o goleiro Lucas acabou tomando susto nesse lance, né? Que ela acabou passando toda a extensão da pequena área e foi parar na linha de fundo. Tiro de meta para Carmelópolis. Olha o tiro de meta já batido, direto ali nos pés do jogador, que é o Técio. Já perde. É a equipe do Santa Clara na tentativa mais uma vez. Agora é o jogador, que é o Doquinha, que pega. Ele é bom de bola, tá ali, mas ali na luta, juntamente com o jogador, que seria o Samuel. Acabou o Samuel ganhando o lateral, e quem cobre esse lateral é o Britinho já coloca mais na frente, para o Samuel mais uma vez, pode ter ali o cruzamento, e isso que ele faz, jogou lá na frente, sobrou, tira por ali mais uma vez, o jogador Igor para a equipe do Carmelópolis, mandou lá do outro lado, é lateral para a equipe do Carmelópolis, ou melhor, do Santa Clara, que vem trabalhando a bola pelo lado esquerdo, já perde mais uma vez, a bola sai, escapuliu por ali, é só manuseio para a equipe do Santa Clara, que perde no placar por 2-0. Olha por ali, o jogador Samuel mandou lá para dentro, para fora. Para ninguém. Frigorífico São Luís, carne bovina, suína, carne moída, tudo com o melhor preço da cidade. Ao lado da Telemar, ao lado ali do Daui. Alô, alô, Cássio e família. Aquele abraço. Já 4 horas, mais 24 minutos. 4:24. E o cronômetro da cidade. Confere com você. Tempo e placar. Já passamos dos 27 minutos no primeiro tempo. E o placar em nome da Prefeitura Municipal de Campos Salles, você confere comigo. Carmelópolis 2 gols de Jefferson. Santa Clara 0. Brasileirão Série A, lá em Minas Gerais, o Cruzeiro vai vencendo o Santos por 1-0. Estamos agora com 24 minutos. Informação da Casa do Criador, a Casa do Homem do Campo. Chagas Souza. na emoção do futebol do município de Campos Sales. Olha a equipe de Carmelópolis com o Hélio. Hélio já toca por ali, é o Jefferson que domina, veio aqui buscar essa bola, toca mais uma vez, ó, o Jefferson, ele é bom, deu a puxetinha ali, uma espécie de chapéu, colocou mais na frente, colocou errado ali para o Doquinha, recupera a equipe do Santa Clara, vem trabalhando ali na meia cancha, vem agora com ela, uma paradinha ali com o jogador que é o Rony. Rony já mobiliza, toca rapidamente ali com o Luquinhas, vai carregando a bola o Luquinhas, coloca, vê e vê muito bem do lado de lá o Gabriel. Só que o Gabriel deixou essa bola passar, é lateral para a equipe do Carmelópolis, que vence a partida, vem dominando, é o Rodrigo que vem com ela por ali, teve um toquinho agora, hein? Teve um toquinho ali do jogador da equipe do Carmelópolis, é a vez do Santa Clara na tentativa, vem descendo agora a ladeira aqui pelo lado direito, o jogador Britinho, Britinho já faz ali, toca rapidamente para o Samuel, tentou dar o corta-luz, não conseguiu, já vem agora a equipe do Carmelópolis, é com o Jefferson, é o artilheiro da competição do momento, um dos artilheiros, com 2 gols, já podemos até dizer isso, né, Júnior Moreno? É isso, Chagas, tá muita vontade o Jefferson, né, a equipe de Carmelópolis, vai tendo aí mais posse de bola e vai administrando esse resultado. Agora chega aí a equipe, vai para mais um escanteio aqui pelo setor da esquerda, Chagas. É, escanteio, é o Danilo que vai por lá, o Danilão já foi autorizado aí pelo árbitro da partida, Danilo joga lá dentro, sacudiu, olha o cabeceio, direto nas mãos do goleiro da equipe do Santa Clara. É Camundongo mesmo, é Conrado Silva? Camundongo é o goleiro da equipe do Santa Clara. Tava sumido, né? Camundongo é um ratinho, né? É verdade. Fala, Júnior. Tava sumido o Camundongo, né? Um jogador que já jogou muito aqui pelo futebol campsalense, né? Tava morando fora, mas já tá retornando aí para a cidade natal, né, Chagas? Tá certo, então. Olha a equipe do Carmelópolis, que já vem trabalhando agora pelo lado esquerdo com o Técio. Colocou ali na fogueira para o Doquinha. Doquinha foi lá na disputa. Doquinha tá meio temeroso agora, porque já tem um amarelo, né, Júnior Moreno? Já tem amarelo, Chaga. Não pode entrar de forma mais violenta, que pode ir para o chuveiro mais cedo. Valeu, então. Olha a equipe do Carmelópolis, quem é, hein? Quem é? Quem Marcondes, lá do bairro Batalhão, ouvindo a transmissão. Marcondes. Olha aí, rapaz. Marcondes é sua esposa Maria. Tá de bom. Camarote. É pipoca, hein? É, comendo valeu, pipoca. Valeu, Conrado Silva. Olha a equipe aí, mais uma vez do Carmelópolis. Olha a descida do Jefferson. Pode fazer o terceiro. Atenção, olha o Jefferson. Foi lá, sassaricou. Ciscou demais por ali. Tinha oportunidade de bater e não bateu. Quando a equipe do Carmelópolis que vem trabalhando essa bola com o Nema. Nema colocou mais uma vez. Já invadindo ali a grande área. O jogador que é o Danilo. Danilo tem 2 ali na marcação, na tentativa, passou por 1, cruz o cruzamento, bateu pra fora. O Jefferson perdeu essa oportunidade, Júnior Moreno. Mais uma grande oportunidade desperdiçada pelo Jefferson do Carmelópolis. Ele tá muito à vontade dentro de campo, né, Chagas? Tá muito à vontade, ele tá solto, não tem uma marcação mais cerrada ali em cima do Jefferson. E ele é habilidoso, então vacilou ele, agora mesmo ele perdeu uma grande oportunidade de ampliar o placar, né, Conrado Silva? É, perdeu 2, né, aos 30 minutos e aos 31. Essa oportunidade dos 30 minutos, ele teve a oportunidade de chutar, mas tentou mais umas 3 dribles, não deu certo, e agora essa de frente com o gol, jogou para fora. Fez 2, perdeu 2, tá no crédito. Olha o Danilo para a equipe do Carmelópolis, fez o sassarico, passou por 1, passou por 2, perdeu, vem sobrando agora para o jogador que é o Ronaldo. Ronaldo colocou, tentava colocar ali com o Samuel, não alcançou, e o Samuel reclamou da jogada, mas dava para ele dominar, não dava, Júnior? Dava sim, Chaga, poderia ter dominado, né, observado aí mais os detalhes, se tem algum atleta por perto, enfim, tá faltando isso no ataque do Santa Clara, Chagas. Valeu então, garoto. É a equipe de Carmelópolis que vem agora pelo lado direito. Tocou, é o Hélio que vem com ela, tocando essa bola. Tocando agora com o jogador que é o Rodrigo. Espana por ali o jogador. O Alan da equipe do Santa Clara não quer nem saber. Olha a cabeleira lá do Alan, ó, Conrado Silva. Tá com inveja, né? Você com essa careca sua. Não, já foi assim também. Já? Já foi assim. Meus cabelos eram grandes. Me lembra muito, Chagas. O Valderrama, né? Tá, você lembra do Valderrama, Chagas? Lembro, sim. Grande craque. Fala, Conrado. Eu quero registrar aqui o Hélio e o zagueiro Délio. São irmãos. Quarto zagueiro e o primeiro volante ali. Valeu, então. Olha na jogada por ali, seria para o Jefferson, ele não dominou. Foi direto pela linha de fundo, já recupera por ali o Camundongo, é o goleirão da equipe do Santa Clara. Já toca no meio de campo, vem trabalhando agora pelo lado esquerdo, domina essa bola por lá, o Anderson na tentativa, coloca agora com o Rony. Rony foi por lá, já perde o Rony. Perdeu ali na jogada para o Técio, Técio domina, vem trabalhando agora, é o Hélio mais uma vez, trabalha com o goleirão da equipe do Santa Clara, o melhor do Carmelópolis, que é o Lucas. Vem tocando essa bola agora com o jogador, que é justamente o Doquinha por ali. Ele é calmo, tranquilo, é o maestro por ali, é quem gesticula, é quem diz, você vai pra ali, você vai pra lá, e assim por diante. Olha agora na bola, a equipe do Carmelópolis era com o Hélio por ali, ainda ele dominando no meio de campo, agora com o Rodrigo. Rodrigo mais uma vez agora com o jogador, que é o Igor por ali, o Igor na tentativa no pé de ferro. Sobrou agora com o jogador que é o Anderson da equipe do Santa Clara, tá no meio de dois ali, tem que chamar o seu parceiro, já chega o Luiz Fernando colocando mais uma vez ali o Anderson, colocou agora com o número 4 que é o Rony, já perde a jogada, recupera mais uma vez ali o Rony para a equipe do Santa Clara, vem dominando, que bola, tentava do lado de cá com o Britinho, recupera, agora sim Britinho já pega nela, pode fazer o lançamento, colocou lá pra dentro, mas o zagueiro tava lá firme e forte, e o Délio já colocou mais pra longe, foi por lá, vai sobrar tranquila. Tranquila para o goleiro da equipe do Carmelópolis, o Lucas Júnior Moreno. Chagas, o que a gente tem observado, Chagas, é que a equipe do Santa Clara tem dificuldade de trabalhar, né, essa bola, e não tem uma definição correta. A gente vê os atacantes, né, tendo essa dificuldade para que a bola possa chegar nele, Chagas. Valeu então, no meio de campo, é o Rony que trabalha, tentava ali a jogada, justamente com o Luiz Fernando, já perde, recupera por ali agora o Neymar para a equipe do Carmelópolis e foi falta. Falta, Júnior Moreno, em cima do Danilo. A falta forte, viu, Chagas? Chegou ali com muita força, né, o jogador do Santa Clara, mas o árbitro pede calma, marca a falta, né, e mais uma vez aí marca essa falta para Carmelópolis. O árbitro vai lá, pede calma aí pra moçada, né, pra que não descambe pra violência. Mas tá um jogo tranquilo, tá? Tá fácil até de apitar, não tá, Conrado Silva? Sim, tá muito fácil, não tem violência nenhuma. Houve dois cartões amarelos, um para Carmelópolis, outro para Santa Clara, mas por reclamação. O do zagueiro Alan foi a falta que ele cometeu o pênalti, mas o do Carmelópolis foi uma reclamação, mas tá tranquilo o jogo. Olha a bola, seria agora justamente para o Anderson, colocou mais na direita, quem pega nela é o Samuel, Samuel tem um marcador, é justamente o Técio que está na sua frente, colocou no vácuo por ali, já sai a zaga da equipe do Carmelópolis trabalhando essa bola, coloca mais uma vez ali com o Técio, Técio domina, agora com o jogador Hélio, Hélio vem lá, chama lá mais uma vez o seu zagueirão, que é o Neymar, Neymar que foi para ajudar, colocou agora lá na frente com o Doquinha, Doquinha pra ninguém, e reclama de que o jogador não correu, não foi pra pegar essa bola. Levanta a cabeça aí, Doquinha! A equipe do Carmelópolis que vence pelo placar de 2-0. Chagas, oi! Ouvindo a gente, a Daiane Guedes está lá em Cuiabá. Chaga Souza abraçando a galera aqui de Campos Salles, o João Paulo Ribeiro no sítio Mandacaru, a Maria Aldilene Oliveira tá lá em Cuiabá também, torcendo pelo meu Carmelópolis, viu? Diz que o Jefferson é sobrinho dela. A Rafaela Macena, bora meu Carmelópolis, né? A Maria Aldilene Oliveira e também a Dara Moreira, é a torcida do Carmelópolis em peso, Chagas. Valeu, moçada, onde você estiver, muito obrigado. Olha a equipe do Santa Clara que vem descendo a ladeira por ali, vem disparada, já perde, brecou por ali, o Nemba já toca agora com o jogador Técio na jogada, foi lá na disputa, colocou mais uma vez, vai em disparada agora, o jogador que é o Britinho, tocou errado, que é isso? Sobrou, teve sorte, mas já foi falta por ali. Já foi falta agora e merecia, na verdade, a vantagem, né, Júnior Moreno? Com certeza, Chagas. O Arthur poderia ter dado a vantagem de ataque da equipe do Santa Clara, mas acabou marcando a falta. E cartão amarelo para o número 6, Técio, por essa falta contra a equipe do Santa Clara. Valeu, então. Oportunidade, é uma falta praticamente ali no bico da grande área. Quem está se preparando por lá é o Luiz Fernandes, né, Júnior Moreno? Luiz Fernandes já chega por lá, está chegando por lá também o Britinho, né, também tem qualidade na bola parada. Vamos aguardar aí essa falta. Agora, expulsão, Chagas, no banco de reserva do Carmelópolis, por reclamação, né? Já a gente identifica quem foi esse senhor que foi expulso aí do banco de reserva do Carmelópolis, Chagas. Tá com cara de técnico, não tá? Tá com cara de técnico. Bom, lembrando que amanhã, a partir das 8 horas, na quadra poliesportiva, tem pra você a disputa da segunda etapa da Liga Cariri Oeste de vôlei. Valeu, hein? Tu tem masculino e feminino. Boa sorte pra vocês. Valeu, Carlos Araújo, grande desportista e adepto aí do vôleibol. Olha a batida do Britinho. Muito alto por ali, Júnior Moreno. Chegou mais uma vez a equipe do Santa Clara, mais uma vez finalizando, mas o goleiro Lucas apenas acompanhou. Chagas, o senhor que foi expulso apenas fazia parte da comissão técnica e não técnico, Chagas. Tá legal, então. Tava por lá. Deve ser um dos patrocinadores também, né, Júnior Moreno? Com certeza, Chagas. Valeu, então. Olha a equipe do Carmelópolis que vem. Não tem mais tempo pra nada. Final de primeiro tempo, exatamente aos 40 minutos. Valeu! 2 pra equipe do Carmelópolis, 0 pro Santa Clara, Júnior Moreno. E aí, Chagas, estamos aqui com o autor dos 2 gols até aqui, da vitória do Carmelópolis. Jefferson, esse primeiro tempo, a equipe trabalhou a bola tranquilamente, consegue esse resultado positivo no primeiro tempo. É isso aí, boa tarde a todos que estão assistindo aí, ouvindo. É, o time jogou bem os primeiros 20 minutos, mas aí depois relaxou, aí deixou o time deles crescer. Vamos voltar pro segundo tempo para matar o jogo. É, 2 gols, você acha que não deveria ter feito mais? Tive mais uma oportunidade ali, mas errei o toque, aí foi para fora. Mas vamos tentar fazer mais. Valeu, obrigado. Valeu, muito ousado, Jefferson Chagas, da equipe do Carmelópolis, fazendo 2 gols nesse primeiro tempo. Vamos aqui, Chagas, falar também com os atletas do Santa Clara, né, que busca realmente, pelo menos diminuir o placar, né, já que estão perdendo 2-0. Vamos falar aqui com o número 3, Gabriel. Gabriel, Samuel, né, o Samuca, rapaz. Samuel aqui, que o que é que aconteceu com a equipe do Santa Clara que se impôs, né, tentou se organizar, mas acabou saindo nesse primeiro tempo com resultado negativo? Não, né, porque os meios de campo não estão acertando, e tem muito erro, o zagueiro ali, infelizmente errou uma bola ali. É cruel, aqui no Moraes é o seguinte, se você errar pelo menos um toque, é gol na hora. Você acha que dá pra virar? Dá, confia em minha equipe aí, vamos ver o que o técnico vai falar aí pra gente, e vamos pra cima aí, vamos pra tudo aí, a gente precisa de gol, e vamos ganhar, que nossa equipe é tudo jovem, e é isso aí, seja o que Deus quiser. Muito bem, volto com você, Chagas. Valeu. Há pouco eu falava da Liga Cariri Oeste de Voleibol. Tem a etapa Campos Salles. E amanhã tem vários jogos na quadra poliesportiva. A partir das 8 horas da manhã tem Panelinha e Salitre. Isso masculino. Às 9h10 tem Aiuaba e Panteras feminino. Depois tem mais um feminino, Águias de Fogo e Guerreiras. Tem vôlei Campos Sales e Araripina masculino. Então amanhã a festa boa vai rolar na quadra poliesportiva, que é aqui vizinho ao estádio O Moraizão. Já 4:40, nós temos o intervalo show de bola, com ele, Dom Oliveira, trazendo todas as informações no cenário nacional. Fique à vontade, garoto! Ok, Chega Souza, né? Abraçando aqui o nosso amigo Marcos Santos, ouvindo a rádio, através aí do Facebook, lá em Salinas, Minas Gerais. Valeu, Marcão, um abraço pra você, né? Lembrando que tem bola rolando, 39 minutos pelo Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro vai vencendo aí o Santos por 1-0, o Criciúma vai empatando com o Ituano em 0-0, 39 minutos também pela Série B. Pela Série C, a equipe do Floresta, aqui do Ceará, vai empatando com o Volta Redonda em 1-1, 10 minutos do primeiro tempo. O Amazonas vai empatando com o América Mineiro, 0-0, estamos agora com 40 minutos do segundo tempo. Ainda hoje, pela Série B, tem Mirassol e Vila Nova, esse jogo é às 18h15, no mesmo horário tem Sampaio Correia e Juventude, Tombense e Avaí, às 20h30 tem CRB e ABC, Chapecoense e Novo Horizontino jogam às 20h30. Pela Série C, às 19h, tem Náutico e São José, do Rio Grande do Sul. Pouso Alegre e Brusque, às 19h. É, pela Série B, tem Pacajus, né? Fica lá pertinho de Horizonte. E Campinense da Paraíba, às 19h. E pela Série A, tem logo mais às 21h. Fluminense e Vasco da Gama, tá aí, né? Clássico carioca hoje às 21h no Maracanã. 16:42, ainda hoje pelo Campeonato Campsalense, vamos ter aí o segundo jogo, né? Campeonato Campsalense hoje, né? Vamos ter aí bola rolando. Eu passo já pra você, porque eu tô com a tabela aqui, é do futsal, rapaz. O que é que a tabela do futsal vai fazer aqui na minha frente agora? 16:42. Vamos chamar aí o Conrado Silva pra ele analisar essa vitória. 2-0, dois gols do Jefferson, Carmelópolis. De boa, Conrado Silva. Olá, Dom Oliveira. Boa tarde a todos telespectadores, a todos que estão ouvindo aqui pelo canal 103.5, Rádio Cidade FM. No primeiro tempo, nós tivemos aqui Carmelópolis, 6 finalizações contra 2 do Santa Clara. Faltas cometidas pelo Carmelópolis. Ô, Conrado. Oi. Rapaz, pede aí para nossos coleguinhas fecharem o microfone, que a torcida tá pegando pesado aí na sua frente, viu, Conrado? É, só ficou eu aqui no estúdio, viu? Na cabine. Eu vou virar aqui, tentar virar o microfone deles pro lado, ADK, para ficar melhor aqui. Então, o jogo, primeiro tempo bem movimentado. Deu uma melhorada aí? É, mas a galera tá falando bastante alto, viu, Conrado? Vá você daí, viu? É pra eu saber que é ao vivo, né? Do meu microfone. É verdade, a torcida fica muito próxima aqui à cabine e fica captando aqui o som. É, a torcida bem agitada. Então, o Carmelópolis cometeu 7 faltas nesse primeiro tempo contra 6 do Santa Clara. Santa Clara teve um impedimento, 2 impedimentos, um de Carmelópolis. É, escanteio a favor de Carmelópolis foi 2 do Santa Clara. Chances reais de gols, Carmelópolis 3, 2 foi na rede, né? E o Santa Clara só teve uma chance real de gol. E os dois gols marcados aos 4 minutos e aos 20 minutos pelo Jefferson, formada só para jogar no campeonato de Campos Sales. É, a gente sabe que a equipe de Carmelópolis participa de outros campeonatos, né? De Antonina, faz bastante amistosos. Então é uma equipe preparada. A gente vê esse meio de campo aí formado pelo Hélio, também pelo jogador Délio, né? Tem o Técio, são jogadores experientes que, como eu falei, não só nessa competição de Campos Sales, mas que faz competições também, participa das competições de Antonina. Então é uma equipe bem preparada. A gente vê que ele sabe dominar a bola, estão jogando sossegado aí, economizando preparo físico para o segundo tempo. E aí, Thiago Souza, é isso. Valeu, então. Esse é o Conrado Silva. Frigorífico São Luís, carne bovina, carne suína, carne moída, tudo com o melhor preço da cidade, ao lado ali da UI, no centro de Campos Sales. A organização é do Cássio e família. Autoescola principal, seu sonho de aprender a dirigir. Começa aqui na rua João Severo Cortez, no centro de Campos Sales. É, o meu amigo Dom Oliveira, lá na retaguarda. Amanhã vai estar recheado de futebol, valendo aí pelo campeonato da Série A, né, o meu amigo Dom Oliveira? Vou dar uma procuradinha aqui, porque hoje só tem esse jogo, dois jogos, né? Exatamente. Amanhã é que é o dia realmente, né, Dan? Pois é, hoje o Cruzeiro está ganhando do Santos, ainda temos aí o Vasco jogando contra o Fluminense. Amanhã, 11 horas da manhã, tem Atlético, tem América Mineiro e Cuiabá. Às 16 horas, Atlético do Paraná e Flamengo. Notícia ruim para o Flamengo, chegando agora, o Pedro torceu o tornozelo e nem sequer foi relacionado para esse jogo. O Bahia recebe o Curitiba às 16 horas na Fonte Nova. Também mesmo horário que tem São Paulo e Internacional no Morumbi. Às 18h30 tem Botafogo e Atlético Mineiro. A Goiás e Palmeiras. E às 18h30 também Grêmio e RB Bragantino são jogos de amanhã pelo Campeonato Brasileiro. Portanto, 7 jogos amanhã, Chagas. Valeu, então, Dom Oliveira, que é o plantão mais informado do Rádio Cariri, Cariri Oeste. E por aqui, bola rolando para o segundo tempo de Carmelópolis 2, Santa Clara 0. Já vem por ali a equipe Chagas. De Carmelópolis dominando essa bola pelo lado esquerdo. Daqui a pouquinho, informação. Agora sim, fala, Júnior. É, mudança na equipe do Santa Clara, Chagas. Saiu o número 4, Rony, para a entrada do 20, Gabriel. Então, Gabriel entrando no lugar do Rony, é isso, Júnior? Isso mesmo, saindo o número 12, o Anderson, para a entrada do 19, Rian. Repete, por gentileza. Sai 12, o Anderson, para a entrada do 19, Rian. Rian entrando também na equipe do Santa Clara. Duas mudanças, Conrado Silva. Espera-se o que com essas mudanças? Espera que a equipe possa entrar em jogo. É um jogo normal de botar essa bola no chão, de procurar o empate, como eu falei, e até um resultado positivo, uma vitória de 3 pontos. É a mudança que o treinador viu que poderia fazer, porque time que está perdendo é que tem que mexer. O Carmelópolis continua com a mesma equipe. Valeu, então. Olha agora a bola, agora com a equipe do Santa Clara por ali. É a zaga que chega devagarinho por ali, já recupera através do jogador que é o Délio. Délio já coloca para fora essa bola, recupera agora a equipe do Santa Clara. Vem trabalhando no meio de campo, toca mais uma vez ali. Gabriel pega nela, colocou o número 19. Júnior Moreno, eu tô aqui com o número 3, que é o Gabriel, e também o número 20, né? O Júnior Moreno tá ali, é isso, Conrado Silva? Exatamente, são dois Gabriel. Tá aí, portanto, né, Júnior Moreno tá ali numa ocorrência, já ele volta, né, trazendo informações. Em nome do Mercantil Bulandeira, economia no seu bolso, qualidade no seu lar. Olha a jogada por ali no meio de campo, na tentativa, na invasão praticamente ali da grande área. Valeu, moçada, você que tá ligado através da Rádio Cidade de Campos Sales, tá curtindo o nosso som? Aquele abraço. Olha a equipe do Santa Clara, vem trabalhando essa bola, agora com o jogador que é o Luiz Fernandes, colocou no meio de campo, vem agora com o Luquinhas, Luquinhas domina, colocou com o Gabriel, número 20, foi por lá, já perde na jogada, recupera ali o Técio, Técio, Júnior Moreno, tá tudo ok aí com o nosso companheiro, Júnior? Tudo ok, Chagas, né? Só o nosso cinegrafista teve um mal-estar aqui, Chagas, mas já está sendo atendido aqui pelo pessoal da, do Hospital Municipal, Chagas. Valeu, então. Por isso que o nosso John John teve que ir agora e assumir a função ali, né? Ele que está ali agora na filmagem, valeu. Grande abraço você que está ligado aqui na frequência, a frequência do esporte para você. Olha a equipe do Carmelópolis, vem com ela, trabalhando com o Igor. Igor já olha, observa, mas ali colocou errado agora, hein? Alô, Zé Carlos, que é isso, garoto? Colocou pra fora essa bola e bateu errado agora. Tem que aprender a bater pelo menos um lateral, né, Júnior Moreno? Pois é, Chagas, é raro a gente ver isso, né, no futebol, mas foi o que a gente viu. É, acabou errando e o árbitro mudando aí a cobrança, Chagas. Olha a equipe do Carmelópolis, Rodrigo, Rodrigo já foi, coloca agora com o Danilo, tem que voltar um pouquinho essa bola, colocou agora com Doquinha, Doquinha vem com ela, trabalhando ali com a sua direita, colocou mais no central agora para o jogador que é o Hélio, Hélio vem com ela agora pelo lado esquerdo, tocando para o Técio, colocou mais na frente para ninguém, colocou para ninguém, mas já recupera a equipe de Carmelópolis, vem com ela no meio de campo com o Zé Carlos, colocando na frente, perde a jogada, sobrou, é um perde-ganha tremendo ali no meio de campo, agora mais uma vez a equipe de Carmelópolis com o jogador Cão Hélio, colocou agora nos pés do Igor, Igor fez ali o lançamento, tira de cabeça por lá, o jogador Britinho, foi por ou melhor, o jogador Alan da equipe do Santa Clara, já ir por lá agora, colocou agora mais uma vez o Luiz Fernandes, colocou na frente, seria ali para o Rian, mas não dominou essa bola, o destaque aí, hein, Conrado Silva? O destaque do jogo é o Jefferson, né? O autor dos dois gols. O destaque também para o Hélio aí, marcando bem ali no meio do campo. Também o jogador que faz parte da equipe do Carmelópolis também. Cara que vem sempre se destacando, o jogador Luiz Fernandes. Então é isso. O jogo está rolando bem tranquilo. Vamos ver que o seu Santa Clara, o Santa Clara vai reagir. Baratão da Construção Home Center, na Avenida Francisco das Chagas Arraes 21, no centro de Campos Sales, sempre com uma grande promoção para você que está construindo ou reformando. Alô, alô, turma boa do Baratão da Construção. Olha o Santa Clara, vem com ela dominando através do jogador que é o Luiz Fernandes. Pode acontecer algo interessante ali, mas a zaga chegou mais firme para a equipe do Carmelópolis. Ainda o Santa Clara que domina. Assim é brincadeiro. Ô, Júnior Moreno, manda esse camarada cruzar certinho aí, garoto. Tem que caprichar na forma, Chagas. Esse aí chutou muito mal, né, pra meta do goleiro Lucas, que apenas acompanhou. Mais um tiro de meta para Carmelópolis. Eu tô olhando aqui se o Sandro tá por aqui. O Sandro, pai dele. Menino, como é que o senhor faz isso, menino? Tá certo, então. Tem que ir na bronca, né? Tem que ir na bronca. Olha a equipe de Carmelópolis. Vem ali com o Igor. Colocou mais na frente. Recebeu o toque por ali o Danilo. O outro não deu nada. Vem na jogada o Alan. Vem, perdeu essa bola. Mais uma vez, tira de qualquer maneira. Ali botou pra frente, do jeito que a bola vinha. Dominou na tentativa de cabeça ali, mas a bola foi pra fora. É lateral pra equipe do Santa Clara. Foi por lá mais uma vez na batida, sobrou para o Doquinha, Doquinha colocou agora nos pés do jogador que é o Danilo, mais uma vez, agora por baixo, deu uma canetinha ali no Doquinha, mas o zagueiro do Carmelópolis, o Zé Carlos, não quer nem saber, colocou para longe essa bola, Júnior Moreno, e a torcida, tá boa, garoto? A torcida tá aqui comparecendo em massa, Chagas, realmente o estádio Morezão, super lotado, Chagas, né? Só notificando aqui, Chagas, né? O que a gente falou agora há pouco, né, do nosso cinegrafista, ele já está aí do seu lado, né? Graças a Deus, né, tudo normal, tinha apenas baixado a pressão, Chagas, mas já foi atendido aqui pela equipe médica. Valeu então, tá aí, fica aí repousando, tá, garoto? Muito obrigado a você que tá ligado aqui com a gente. Olha a equipe de Carmelópolis que descia ali o barranco, mas já é recuperado pela equipe do Santa Clara, dominou agora, vem o Alan, domina no meio de campo, colocou agora com o Gabriel. Eu falava no Gabriel, Júnior Moreno, porque o Santa Clara, o número 3 é Gabriel. O número 20 é Gabriel também. Tem alguma confusão aí ou é assim mesmo, garoto? Depois confira aí pra gente. Agora tem uma faltinha por ali, né, o Conrado Silva? É, tem um jogador do Santa Clara ali no chão e se preparou, agora se levantou. É o Britinho. É o Britinho aí que tá se movimentando muito, viu? Lateral direito da equipe do Santa Clara. Valeu, então. É falta, portanto, para a equipe do Santa Clara. Vai botar lá dentro, já conta ali os passos para a formação da barreira. O árbitro da partida, o senhor Sandro Rogério. Tem a formação ali com 1, 2, 3 jogadores. Só tem 2 agora. Saiu o jogador da barreira. Vai jogar lá dentro. Oportunidade para a equipe do Santa Clara. Vai ser autorizado pelo árbitro da partida. Mandou errado. Sobrou por ali, pode fazer, bateu, olha o goleirão lá, não alcançou e entrou. Gol! Foi lá! Número 9 é o Samuel, é Júnior? O número 8, o Marlon, né? Já no chão, acabou dando um toquezinho, nada pôde fazer o goleiro Lucas. Diminui o Santa Clara, Chagas. Valeu, esse é o Marlon, que foi lá, o goleiro não segurou essa, escapuliu das mãos dele. E o Marlon chegou e balançou a rede. Descontou agora para a equipe do Santa Clara. Agora, Carmelópolis 2, Santa Clara 1, Júnior Moreno. Isso, Chagas, agora deixa tudo em aberto, né, a partida, né, nesse início de segundo tempo, a equipe do Santa Clara diminuindo e agora vai em busca do empate, Chagas. Tá aí, portanto, tem um jogador caído ali da equipe, na verdade, o Danilo da equipe do Carmelópolis, tá, Chagas. Caído o árbitro da partida. Tá por lá, já erguendo o jogador. Informação lá da central. Ouvindo a transmissão, chegou Ismael Souza lá em Nova Serrana, Minas Gerais. O Danúbio José lá em Fortaleza. E também o nosso amigo Cícero do Ponto da Goma. E o Gilvan lá na Rendeira. Valeu, moçada. Obrigado pelo carinho da audiência. Olha a equipe de Santa Clara, escapuliu por ali, sobrou, é lateral para a equipe agora do Carmelópolis, que vem trabalhando, domina agora com Doquinha no meio de 2, colocava, seria justamente ali para o jogador Danilo, não alcançou, caiu nos braços lá do goleiro da equipe do Carmelópolis, vem agora dominando no meio de campo, sobrou por ali, o Hélio já domina essa bola, botou para correr agora, colocou na lateral ali, através do Igor já domina essa bola, coloca agora com o Jefferson vai trabalhando com Doquinha tentava colocar, devolver essa bola, mas já recupera a equipe do Santa Clara, colocou na frente, botou pra correr, não alcança por ali o Rian Júnior Moreno. Mais uma vez o Rian tentava chegar ali na linha de fundo e a bola acabou saindo pela lateral, mais um lateral para Carmelópolis já cobrado. Olha o Hélio na jogada, colocou mais na frente ali na disputa, sobrou agora com o Doquinha coloca mais central agora e é falta em cima do Danilo Júnior Moreno e recebe o amarelinho por ali o Rian, é isso, Júnior? Isso mesmo, Chagas, acabou cometendo falta em cima do Danilo, o Rian, e acabou com muito excesso recebendo aí cartão amarelo, Chagas. Então, mais um amarelinho por aí, deu uma rasteira praticamente ali no adversário, hein, Conrado Silva? É bem verdade, é o segundo cartão da equipe do Santa Clara, primeiro cartão para o Alan e agora o segundo para o Rian. Olha o Jefferson, ele que pegou, ele que vai bater essa falta. Tem quatro jogadores ali na barreira. O Carmelópolis, que daqui a pouquinho tem mudança na sua equipe. Vem por lá, o árbitro da partida já vai fazer a autorização. O Jefferson é quem vai bater de direita, atenção, bateu! Que é isso? Que susto da galera, Júnior Moreno! Bateu com qualidade, Chagas, mas ela acabou batendo na rede pelo lado de fora. Foi mais uma cobrança de falta do Carmelópolis. Tiro de meta para o Santa Clara, que vai mudar nesse momento, Chagas. Valeu, então. Daqui a pouquinho você traz aí toda a informação pra gente. E quase, eu confesso que quase gritava gol, hein, ô Júnior Moreno? É isso, Chagas. Olha só, Chagas. Saindo o número 11, Rodrigo, para a entrada do número 18, Falica. Qual é o nome, homem? Falica. Falica, isso. Entrou, quem mais que entrou? Entrou 17, Matheus, no lugar do número 2, Igor. Então o Igor também saindo na equipe de Carmelópolis. Duas mudanças, portanto, no Carmelópolis, saindo o Igor, entrando o Matheus, e saindo o Rodrigo e entrando o Falica. Olha a equipe do Carmelópolis ali se defendendo, já pega ali, pegou uma faltinha para a equipe do Carmelópolis. Vem tocando essa bola agora, tá paradinha por ali, já vai ser autorizado, mandou lá para frente para a equipe do Carmelópolis na tentativa. É o Danilo que vem com ela, faz ali o sassarico, faz uma brincadeira ali o jogador Doquinha. Ninguém entendeu o que o Doquinha quis fazer. Ele pede desculpas por ali, é no meio de campo. Vem agora o jogador que é o Samuel da equipe, é um bom jogador. Olha o Samuel, vai invadindo a grande área para a equipe. O árbitro disse que não foi nada, Júnior Moreno, que caiu de maduro. A torcida queria pênalti, garoto. Queria pênalti, mas o árbitro estava muito em cima do lance, acabou mandando seguir o jogo, Chagas. Então não houve nada de acordo com o árbitro. Olha a bola, sobrou mais uma vez na batida com o Samuel. Pode fazer! Já não valia mais nada. Pegou ali uma falta de ataque, Júnior Moreno. Mais um lance de perigo da equipe do Santa Clara, chega pelo setor da direita, né? Um tirambaço e o goleiro Lucas rebateu. E nesse rebote, né? Quem chegava por ali era o Britinho, né? Mas acabou sendo interceptado pela defesa. Falta para Carmelópolis, já cobrado. Já bateu errado, sobrou ali mais uma vez, mas o Hélio recupera, mandou pra cima ali pro cabeceio do Alan, número 17 da equipe do Santa Clara. Mas agora o Carmelópolis é quem tá com domínio da bola. Doquinha já bate ali o lateral, direto lá nos pés do jogador, que é o Danilo. Mandou errado essa bola, não tinha ninguém lá dentro pra recepcionar, para pegar essa bola que seria uma boa oportunidade. Foi por lá, foi para o chão, e é falta em cima do jogador Samuel Júnior. Mais uma vez, Samuel correndo muito, Chagas, ali pelo setor da direita. É um jogador que está sendo muito caçado dentro de campo, Chagas. É bem verdade, sendo bem acionado o jogador Samuel. Ele que está com a camisa 9, camisa de centroavante, mas jogando muito recuado ali pelo setor do lado direito. Sofreu a falta, está sentindo ali um mal-estar. O árbitro conversa com ele, vê se ele tem condições de jogo, mas é isso. A partida parada e a expectativa que o Samuel continue na partida, Chagas. Cariri da sorte, filantropia premiável, premiando toda a região do Cariri. Sorteio todos os domingos e amanhã é dia, a partir das 11 horas, pela Rádio Cidade de Campos Sales. Casa do Criador é a casa do homem do campo, tudo para agricultura e pecuária, na rua Júlio Noronha 239. Organização é do Maurílio Oliveira e família. Olha a equipe do Carmelópolis, que já vem descendo, tocando agora, é o Matheus, que entrou agora, tá com o motor fresquinho, já perde essa bola, domina a equipe agora do Santa Clara, vai em disparada agora, o jogador que é o Rian por ali, mas ganha um lateral, né, Júnior? Mais um lateral para o Santa Clara, Rian na cobrança. já colocando à frente, já perde, colocou errado, domina por ali na jogada o Nema, mas botou para fora. É mais um lateral para a equipe do Santa Clara. Colocava ali justamente nos pés do jogador que seria o Luquinhas, não conseguiu, foi ao chão e a falta. Falta, Júnior Moreno, para a equipe do Santa Clara. Mais uma falta aqui pelo setor da esquerda. Quem acabou recebendo a falta foi o número 6, Ronald. Falta que vai ser formada a barreira, Chagas. Portanto, é mais uma falta agora pelo setor da esquerda. Vai bater lá dentro. Quem tá com ela é o jogador, que é o Luiz Fernandes. Vai jogar lá dentro. Tem dois jogadores ali na barreira e ele vai fazer esse cruzamento. Quem sabe tem uma cabecinha por ali para cabecear lá dentro. É a expectativa e a torcida que vai agora. Faz figa, jogou lá na frente, subiu errado, bateu. Que é isso, garoto? Bateu errado demais ali. Ela subiu muito. É só tiro de meta, hein, Júnior? Pressionando a equipe do Santa Clara mais uma vez pelo setor da direita. Melhorou muito, Chaga, nesse segundo tempo. É verdade, melhorou consideravelmente com a Silva. É verdade, conseguiram fazer um gol. Com a entrada do 19, Rian, e do 20, Gabriel, deu uma melhorada. Eles já tiveram a oportunidade de empatar esse jogo. O jogo tá bom. Tá aí, portanto, 2 para a equipe de Carmelópolis, 1 para o Santa Clara. Já 5 horas mais 8 minutos, 5:08. E o cronômetro da cidade já informa tempo e placar no segundo tempo. 19 minutos de bola rolando. E no placar, em nome da Prefeitura Municipal de Campos Salles, Carmelópolis 2, Santa Clara 1. Campeonato Brasileiro, segundo tempo, de até agora, Cruzeiro 1, Santos 0. Na emoção do futebol, olha agora a jogada, vem com Doquinha, colocou mais na frente para o Tessi, vem dominando, já invade a grande área, faz aí o cruzamento de cabeça, chega lá o Alan, coloca para fora essa bola, Doquinha domina, pelo menos tentava dominar essa bola, não conseguiu, tirou ali a zaga e tem jogador que desabou por ali, que é justamente o Gabriel Júnior, camisa número 3. É, tá caído, Chagas, levando a mão à coxa esquerda, né? E o árbitro tá lá observando se precisa realmente de atendimento, mas tá pedindo aí substituição. Mas quem vai mudar mesmo, Chagas, é o Carmelópolis, né? Vai entrar o número 15, Francisco, no lugar do número 6, Técio. Então Técio tá saindo para a entrada do Francisco na equipe do Carmelópolis. Jogador teve que sair de campo ali, o Gabriel, né, Júnior? Teve que sair, e já está sendo substituído, né? Vai sair o Gabriel, vai entrar o número 14, Erlândio. Então, Erlândio 14 no lugar do Gabriel. Então Erlândio entrando no lugar do Gabriel, que não deu mais para ele. E agora tem o que? Um escanteio, Júnior? Isso mesmo, Chagas, lateral para o Carmelópolis. Era lateral, olha aí na equipe agora do Santa Clara, vem agora pelo lado esquerdo, dominando, tentava dominar, já recupera por ali o Matheus, coloca mais na frente agora com o jogador que é o Danilo, foi ao chão, o árbitro deu apenas lateral para a equipe do Carmelópolis. É o Doquinha que vem com ela, botou errado, hein? Botou errado, reclama ali o Doquinha, mas reclama sem nenhuma justificativa, porque ele mesmo colocou essa bola nos pés do zagueiro, foi lá no meio de campo, colocou essa bola agora para o Nema, Nema domina, é o baixinho Nema, colocou mais na frente e não deu certo, recupera a equipe agora do Santa Clara, vem colocando, descendo a ladeira por ali, tira a zaga da equipe do Carmelópolis, era uma grande oportunidade, no meio de campo, botou para correr, olha o Danilo na jogada, mas o goleirão chegou ali ali e fez a defesa, Júnior Moreno. Mais uma vez chega o Carmelópolis ali pelo setor da esquerda, mas o goleiro Camundongo apenas acalentou, já batendo aí o tiro de meta, Chagas. Autoescola Campos Salles é o caminho certo para a sua habilitação. Valeu, moçada boa da Autoescola Campos Salles. Gente boa! Aquele abraço a você que está em sintonia com a Rádio Cidade de Campos Salles. Você que está de olho na telinha e ouvindo a Rádio Cidade. Valeu nessa parceria gostosa. Você com todas as plataformas. É oportunidade para você. Mande o seu alô. O Dom Oliveira, tá de olho. Tem alguém por aí, Oliveira? Pois é, Chagas, só a torcida do Carmelópolis aqui, viu? A Dara Moreira, a Maria Aldilene Oliveira, né? Estão aqui discutindo e diz que mexeu errado aí o técnico do Carmelópolis, Chagas. Tá certo, então. Cada um é o técnico. Olha aí a equipe agora do município de Campos Salles, que é o Santa Clara, mandou errado. Sobrou o lateral para a equipe do Carmelópolis, que vem trabalhando essa bola, deixou agora com o jogador que é o Matheus. Matheus já olha, observa, mandou errado essa bola. Olha a equipe agora do Santa Clara, é oportunidade, é contra-ataque da equipe do Santa Clara. Para ali na jogada, o Samuel no meio de dois, trabalha a jogada agora com o jogador que é o Luiz Fernandes. Tem dois na sua cola por ali, colocou errado, sobrou agora para o jogador que é o número 13, o Nema, por ali no bate-rebate, sobrou para o jogador que é da equipe do Santa Clara, que é o Ronald. Ronald tentava a jogada, colocou na frente, já perde, domina lá o Falica. Falica é quem tá com a bola, domina. Quer falar alguma coisa aí, Conrado Silva? Eu tô gostando do jogo, tô vendo que a bola tá lá e cá, os jogadores fazendo mais umas finalizações mais tranquilas depois dessas substituições aí da equipe do Santa Clara. Em relação às substituições aqui do Santa Clara, como você disse, cada um é um técnico, principalmente quando é um primo, é uma prima ou uma irmã do jogador que saiu, né, Chagas? É verdade, aí que vira técnico ferrenho mesmo, hein? Olha a equipe do Santa Clara descendo, vem pelo lado esquerdo, botou agora pra correr na jogada por ali o Ronaldo na tentativa, mas pega ali, recupera a equipe do Carmelópolis. Vem tocando essa bola, agora ali pelo lado direito, é o jogador que é o Matheus na tentativa, perde a bola, tá no chão, reclama do árbitro, invadiu a grande área, bateu lá e o goleiro, chega tranquilo, tá caído ali o Samuel, Júnior Moreno. Tá caído, Chagas, tá levando a mão aqui ao joelho esquerdo, né, a parte de trás do joelho, e agora tem jogador recebendo o amarelo, Chagas, o número 17, Matheus, que acabou cometendo falta, Chagas. Então, Matheus recebendo o amarelinho por essa falta em cima do jogador Samuel. Deixou a corrida continuar, ou melhor, a jogada continuar, deu vantagem, mas depois voltou e deu o amarelo, né, Júnior Moreno? Isso mesmo, Chagas. Agora dando bola ao chão para o Santa Clara. Então já foi por lá, já na jogada, quem domina por ali é o jogador da equipe do Santa Clara, é o Camundongo, goleiro, sobrou, mandou errado, olha o Doquinha, caprichou, entrou! Gol! É do Carmelópolis! Doquinha foi lá e mandou no ângulo indefensável lá para o Comundongo, Júnior Moreno. Que golaço, Chagas, do Doquinha, um tirambaço de fora da área no canto esquerdo do Camundongo, que não deu tempo de chegar nela. Amplia Carmelópolis, agora tem três, Santa Clara tem um, Chagas. É, o nome dele é Doquinha, a camisa dele é de número 10, aos 20 minutos, aos 25 minutos. É, os 25. 25 minutos, Doquinha amplia o placar, Chaga Souza. Valeu, então. Esse é o C. Silva. Olha na jogada por ali agora. É o Rian na tentativa. Deixou passar essa bola. Recupera a equipe ainda do Santa Clara. No meio de campo, domina. Vem trabalhando agora com o jogador que é o Matheus. Na tentativa, ela subiu. Subiu e sumiu essa bola, Júnior Moreno. É, tirou de todo jeito, né, Chagas? É, tava voltando a equipe e acabou cortando. Mais um lateral para o Santa Clara, já cobrado. Valeu, então. Carmelópolis e Santa Clara, 3-1 para a equipe do Carmelópolis. Olha a equipe do Santa Clara, domina agora, vem com ela, dominando ali o Luquinhas na tentativa, já passa para o Gabriel, tentava colocar lá para o Rian, não conseguiu, vai lá de cabeça o jogador, que é o Falica. Falica já perde, domina, é a equipe agora do Carmelópolis, mas o melhor do Santa Clara na tentativa, invadindo ali a grande área, com o jogador que é o Samuel, fez o giro, mas ela subiu muito, Júnior Moreno. Acabou subindo muito, o goleiro Lucas apenas acompanhou e será mais um tiro de meta para Carmelópolis. Chagas, daqui a pouquinho, duas modificações no Carmelópolis. Valeu, então, daqui a pouquinho você informa. Maciel Esportes, sua loja de artigos esportivos na rua Professor Denilson Batista dos Santos, 580. Anote aí o telefone da Maciel Esportes, 99777-7617. Tem mudança agora na equipe do Carmelópolis. O que é que você fala por aí, hein, ô Júnior Moreno? Vai entrar o número 14, Gustavo, no lugar do número 7, Danilo. Gustavo, 14. No lugar de Danilo, número 7, é isso? Isso mesmo, Chagas. Aí vai entrar o número 16, Daniel, no lugar do número 5, Hélio. Então tá saindo o meio de campo ali, o Hélio, para a entrada do Daniel, número 16. Então já foram aí 5 mudanças na equipe do Carmelópolis. 4 mudanças. Não, 5 mesmo, né, Júnior Moreno? 5 mudanças. 5 mudanças, Chagas. Tá aí, portanto, e tem jogador sendo atendido lá na grande área, né, Moreno? Justamente, Chagas, jogador da equipe do Santa Clara, né, sentindo muito, sendo atendido lá, mas já tá se levantando, viu, Chagas? Então tá aí, já recuperado por lá, o Marlon, ele que é o autor do gol, né, o Corrado Silva? Olha, o Marlon é o autor do gol da equipe do Santa Clara, né, 3-1. Em relação a essas substituições, o número 7 da equipe do Carmelópolis, o Danilo, ele saiu reclamando muito. Ô, rapaz, vai me tirar. O placar tá de 3-1. Então o treinador quer fazer um teste nos jogadores suplentes. Então é isso. Foi isso o motivo dessas substituições. Falou, portanto, o Conrado Silva. Olha a jogada lá pelo lado esquerdo na tentativa. Deixa eu abraçar aqui o grande empresário, Naldo. Valeu, grande figura. O Naldo ainda é atleta do São Conrado? É, sim. É um dos atletas do meio de campo aí da equipe do São Conrado. E amanhã o São Conrado tem um amistoso com a equipe dos Mussus. Valeu, então. Tá aí, portanto, amanhã tem amistoso para a equipe do São Conrado. Olha a equipe do Carmelópolis que vem no ataque, tá pressionando a equipe do Carmelópolis. Mandou para frente, quem sobe? Para ninguém por ali. Sobrou com o goleirão Camundongo. Júnior Moreno, alguma informação aí de baixo, garoto? É, mais mudança, Chagas. Saindo pela equipe do Santa Clara, sai o número 9, Samuel, para a entrada do número 5, Emerson entrando, portanto, na equipe do Santa Clara e saindo o Samuel, número 9, que jogou bem. Olha a equipe do Carmelópolis na tentativa, foi pular na jogada, não vale, Júnior Moreno. O árbitro, na verdade o assistente aqui, o Jailson Souza, já tinha levantado a bandeira e o Gustavo, que acabou de entrar, estava na banheira, Chagas. Tá aí, portanto, era oportunidade de marcar com a primeira bola no primeiro toque já ser um gol, né, Conrado Silva? Aí sim, aí ele ia fazer uns três. Porque quando o jogador entra, que ele dá o primeiro passo certo, ele joga certo a partida toda. Se ele errar o primeiro passo, é, meu amigo, tá perdido pra ele. E pra, ele, e pra esse jogador aí, ia ser demais, rapaz. Era só aumentar o placar. Tá certo, então. Essa aí é a superstição do Conrado Silva. Olha o Doquinha, vai jogar lá dentro. É um escanteio para a equipe do Carmelópolis. É pelo lado esquerdo. Já autoriza o árbitro da partida. Foi lá Doquinha, mandou lá dentro. Quem sobe por ali, de cabeça subiu o jogador Jefferson. Mas foi pela linha de fundo. Mas já tinha tocado em alguém por ali. Houve o desvio e é escanteio, Júnior Moreno. Mais um escanteio aqui pelo setor da direita, Matheus na cobrança. Aos 32 minutos, é escanteio, foi por lá, olha a equipe do Carmelópolis, falhou por ali, era oportunidade, ainda recupera, domina agora, o jogador que é o Matheus, Matheus na tentativa, faz ali o Sassarico na frente do seu adversário, colocou errado e é falta. Falta, Júnior Moreno, em cima do jogador Matheus, da equipe de Carmelópolis. E quem pegou ele, Chagas, foi o número 6, né, o Ronald, e acabou sentindo também, né, nessa disputa de bola, o Ronald acabou atingindo o Matheus, jogo parado e falta para Carmelópolis. Valeu, então, você que está na sintonia da Rádio Cidade de Campos Salles, aquele abraço. Mercantil Bulandeira, economia no seu bolso, qualidade no seu lar. A organização é do Fábio e da Janaína. Posto São Cristóvão, abasteça com qualidade na rua Francisco das Chagas Arraes, na saída para o Iguatu. A organização é do Naldo e família. 33 minutos, Conrado Silva. 3-1, já pode fechar o caixão ou não? Eu acredito que sim. O Santa Clara, quando a gente pensava que o Santa Clara iria empatar, a Carmelópolis fez o terceiro gol. Então, 3-1, eu acredito que vai ter mais reação aí para a equipe do Santa Clara. São os meninos jovens, mas que está faltando preparo físico. Aí, portanto, essa é a opinião do Conrado Silva. Faltando 6 minutos, de acordo com o tempo regulamentar, tem a batida de falta para a equipe do Carmelópolis. É o Matheus, caprichou, jogou lá dentro, de cabeça, mas foi para fora. É só tiro de meta, Júnior Moreno. Mais um tiro de meta para o... Mas deu escanteio, hein? Deu escanteio. Acabou dando escanteio, né? Mas já estava todo mundo voltando quando o Ato acabou marcando um desvio ali da defesa do Santa Clara. Mais um escanteio de Carmelópolis, Doquinha na cobrança. Mais uma vez, é Doquinha que vem para a cobrança pelo lado esquerdo. Vai caprichar, garoto. Tem 3, 4, 5 jogadores lá na grande área. Quem sobe nessa foi lá, tira a zaga da equipe do Santa Clara, que vem dominando essa bola. Tocou ali, mas já ganha o lateral. A equipe do Santa Clara. Foi por lá o jogador tentando ganhar no grito, não consegue. É o jogador que é o Erlândio. Erlândio já coloca ali pertinho dele, vem trabalhando o jogador que é o Luquinhas na tentativa. Por ali colocou, mas já tem ali uma reclamação por ali, hein, Júnior Moreno? Mais uma reclamação, Chagas. Ei, Chagas, daqui a pouquinho tem mais uma mudança no Santa Clara. Daqui a pouquinho vai sair o Ronald, não dá mais pra ele. Vai entrar o Flamel. Flamel, Chagas. Flamel. Tá certo. Qual é a caminhada? É o 18, né? 18, Flamel, no lugar do número 6, Ronald. Portanto, entrou Flamel da equipe do Santa Clara. Olha agora, o Doquinha foi por lá, colocou agora com o jogador que é o Gustavo, mandou correr agora o jogador que é o Jefferson por ali, mas não dominou, não conseguiu. Recupera a equipe do Santa Clara, vem agora, foi ali de puxeta, botou para correr o jogador agora que é o Luquinhas. Luquinhas foi na bola, bola, ganhou do primeiro, vem carregando essa bola, colocou, mas a bola já tinha saído por ali, hein, Júnior Moreno? Acabou saindo com bola e tudo, Chagas, e o assistente, o Cassiliano Moraes, já estava lá, muito bem centralizado e marcou essa irregularidade no ataque de Carmelópolis, que vence pelo placar de 3-1, Chagas. Sacolão das variedades, tudo para o seu lar, com ofertas todos os dias, é na rua Bárbara Pereira de Alencar, 742, no centro de Campos Sales. A organização é do Marcleudo e da Maria. Autoescola Principal, seu sonho de aprender a dirigir, começa aqui na rua João Severo Cortez, no centro de Campos Sales. Olha a equipe do Santa Clara, vem descendo a ladeira por ali, com a participação do jogador que era o Rian, na tentativa, mas ganha por ali o escanteio, é, Júnior Moreno? Isso mesmo, Chagas, acabou ganhando o escanteio, já se prepara para a cobrança, o número 5, Emerson. Emerson que vai para a jogada, mandou lá dentro de cabeça, o goleirão foi lá e defende. Um abração aqui para o Renato, é lá do Baraconchego. No meio de campo, vem a bola circulando, o Santa Clara vem dominando essa bola, agora com o lateral, na verdade o Alan na tentativa, colocou lá na frente. O goleirão foi lá, chegou primeiro, Júnior Moreno. Chegou primeiro, já liga o contra-ataque, Chagas. Vai lá, colocando agora mais uma vez, é o capitão da equipe do Santa Clara, que domina o jogador Luiz Fernandes, foi lá, vai invadindo a grande área, colocou mais na frente, pode acontecer, mas nada, no chute Júnior Moreno ali do jogador, que é o 19 da equipe do Santa Clara, o Rian, mas não deu, garoto. Não deu, Chagas, mas é ressaltar a grande jogada do Santa Clara, através do Britinho aqui pelo setor da esquerda, que mandou na medida para o Rian, que acabou não aproveitando essa oportunidade. Segue o jogo, Chagas. Olha a jogada agora, é a vez do Carmelópolis, vem pelo lado esquerdo ali, o goleirão já está com ela e já marcava uma faltinha por ali. É falta, então a bola está com a equipe do Santa Clara, vem com ela já o Luiz Fernandes ali pertinho dele, já vê, já perde a jogada. O número 14, Erlândio, na jogada por ali, na tentativa, ganhou, pode ter aí um bom lance para a equipe do Carmelópolis. Olha o Jefferson, bateu! Que é isso, garoto? Quase ampliava, Júnior Moreno. Mais uma vez, através do Jefferson, com a sua canhota, deu um tirambaço, chegou perto da meta do goleiro Camundongo. Chaga, agora jogo parado, né? O árbitro ali com o cartão amarelo aí, para o número 15 de Carmelópolis, o Francisco Chagas. Ganhou um amarelinho por ali o Francisco, hein? Da equipe do Carmelópolis. Reclamação. Olha a equipe do Santa Clara. Já estamos chegando aí aos 40 minutos de bola rolando. O árbitro da partida foi por lá. Tá mandando 4. Pelo menos daqui eu tô percebendo 4 minutos, hein, de acréscimo. Não sei se minha visão tá boa mesmo, hein, Júnior Moreno? É isso, Chagas. Estamos aguardando levantar a placa aqui, mas já sinalizou aqui para o quarto árbitro, Chagas. Tá legal, então. Olha a bola. Pode acontecer mais um gol do Carmelópolis. Fez o Sassarico. Driblou 1, driblou 3. Pode marcar ali o Jefferson. Na batida teve o desvio. Ele também exagerou demais, hein, Júnior Moreno? Saiu driblando, Chagas, saiu limpando, né? E acabou na hora da finalização, chegou aí o Camundongo e fez uma grande defesa. Com isso, o técnico vai à loucura, Chagas. E recebeu o amarelinho agora, o Camundongo, hein? Recebeu mais um amarelinho, o goleiro da equipe do Santa Clara. É, pode ser o último lance aí do Carmelópolis. Vem na batida. Quantos minutos, hein, Júnior? 3 minutos, Chagas. 3 minutos. Foi por lá, escapuliu, vai entrar, entrou! Gol! É do Carmelópolis! Zé Carlos, Zé Carlos, o goleirão falhou. Falhou legal, hein, Júnior Moreno? E um presente desse, Chaga, o cara não acha em todo lugar. E aí o camundongo soltou nos pés do Zé Carlos, que apenas escorou para o fundo da rede. Virou goleada. Carmelópolis tem 4, Santa Clara tem 1, Chagas. Conrado Silva, 4-1. Agora que pode fechar mesmo, né? Agora pode fechar. Já rezou, agora pode levar. Aí, portanto, 4 para a equipe do Carmelópolis, 1 para a equipe do Santa Clara. Vamos, portanto, aos 43 minutos, de acordo com o árbitro da partida. Olha a equipe do Santa Clara, respira, quer descontar, quer fazer mais um golzinho por ali, na tentativa agora com o jogador que seria o Luquinhas. Já perde, vem disparada agora a equipe do Santa Clara, o melhor do Carmelópolis, dominando pelo lado direito, trabalha essa bola. Agora o Matheus na tentativa, mas ganha o lateral. Sem nenhuma pressa, né, o Júnior Moreno? Faltando 1 minuto e meio só. É isso, Chagas. E colocou a garotada, né? O técnico Deza acabou mostrando aí que a equipe do Carmelópolis tem muita qualidade, principalmente com essa garotada que entraram com muito gás aí, tá conseguindo administrar principalmente a posse de bola, Chagas. Olha a jogada agora da equipe do Carmelópolis, é o Daniel, tentava por ali, recupera a zaga da equipe do Santa Clara, dá um chutão pra frente, mas pra ninguém, não tem ninguém ali pra pegar, domina tranquilamente e vem encerrando o árbitro da partida. Não temos mais tempo pra nada, exatamente aos 43 minutos de bola rolando, encerra o árbitro, o Sandro Rogério, 4 para o Carmelópolis, 1 para a equipe do Santa Clara, Júnior. E Chagas, estamos aqui com o Doquinha, né, que jogou muito, né, soube administrar esse meio de campo do Carmelópolis, que acaba vencendo a equipe do Santa Clara pelo placar de 4-1. Um resultado que deixa a equipe muito mais confiante na competição, né, Doquinha? Isso mesmo. A gente vem em várias competições, estou machucado, mas a gente faz o que a gente pode, né, se prepara para isso. E eu fiz o, como se diz, joguei o feijão com arroz, simples, humilde. Aí é o que importa sair. 3 pontos. Obrigado. Muito bem, tá aí o Doquinha, muito, muito objetivo, Chagas, nas suas perguntas e nas suas respostas, enfim, mostrando que a equipe do Carmelópolis está firme na competição. Vamos aqui falar com o Rian, né, correu muito. Rian, vocês até tentaram, né, nessa partida, se impor o ritmo de jogo, estava perdendo 2-0, conseguiram 2-1, e aí buscava o empate, mas aí a equipe acabou relaxando e tomando mais 2 gols. Tá. É complicado, né, a gente começou até com vontade de tentar ganhar o jogo, mudar o placar, mas a gente errou bastante, eles souberam aproveitar, foram superior e mereceram a vitória. Agora é focar, treinar durante a semana para tentar voltar no domingo e conseguir os 3 pontos de classificação. Muito bem, tá aí, Chagas, as palavras do Rian, da equipe do Santa Clara. Cerrando aqui por baixo, volto com você, Chagas. Valeu, Júnior, obrigado, excelente trabalho desenvolvido nessa tarde. E o Rian, né, foi feliz nas suas colocações e reconhecedor, né, da superioridade do adversário hoje, no caso o Carmelópolis, que venceu pelo placar de 4-1, Conrado Silva. Com certeza o Rian foi muito inteligente aí nas suas colocações, sabendo que o adversário era muito mais superior, jogadores experientes que souberam dominar a bola, economizar o fôlego para fazer esse placar até elástico, né? 4-1. Mas eles chegaram próximo a empatar, estava 2-0, eles tiveram a oportunidade de empatar o jogo e relaxaram e sofreu mais 2 gols consecutivamente e ficou aí, 4-1 para a equipe de Carmelópolis contra o Santa Clara, Chagas. Campeonato Campos Salense de Futebol, no oferecimento da Prefeitura Municipal de Campos Sales. Cidade que sonha, realiza e cresce. Baratão da Construção Home Center, Cariri da Sorte, Cap Filantropia Premiável, Casa do Criador, a Casa do Homem do Campo, Autoescola Campos Sales, é o caminho certo para a sua habilitação. Maciel Esportes, a sua loja de artigos esportivo. Mercantil Bulandê, Oliveira, economia no seu bolso, qualidade no seu lar. Posto São Cristóvão, abasteça sempre com qualidade. Sacolão das variedades, tudo para o seu lar, com ofertas todos os dias. Autoescola Principal, seu sonho de aprender a dirigir, começa aqui. E frigorífico São Luís, vendendo carnes bovinas, suínas, moídas, sempre com grandes promoções nas segundas-feiras. Valeu, valeu, moçada. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Obrigado pela participação. A nossa retaguarda, o Dão Oliveira, mandando sempre muito brilho e sempre de olho no que está acontecendo no cenário nacional. Valeu, Oliveira, um grande abraço. E a você que ficou através das plataformas, o nosso querido John John, é o John Leno. Gente boa, gente fina, sempre ativo, mandando ver, mandando esse vídeo sensacional. É só ficar ligado sempre. Um abraço, moçada, e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Ok, valeu Chagas, valeu Conrado, Júnior Moreno e toda a equipe de filmagem aí do John Leno. Nós trabalhamos em nome de Supermercado Viana, aqui você economiza, Avenida Francisco da Chagas Arraes, em frente ao posto São Cristóvão, chama no 3533-1895. Galego Motopeças, serviço peças e acessórios, Travessa Mota 27 no centro de Campos Sales, telefone 997-34-8842. Vetagro, clínica veterinária e também com produtos agropecuários, levando tecnologia ao produtor rural. 982226129. Rações Bezerra, todos os tipos de rações para o seu animal, com a melhor qualidade. Rua Carneiro de Mendonça, 285, no centro. Organização Ronaldo. 17:37 aqui na cidade de Campos Sales. Por aqui, a gente encerra os nossos trabalhos. Todos os assuntos do esporte da rodada, você confere na segunda-feira, 11:15, no Esporte na Cidade. Um abraço a todos, eu volto com você amanhã, 7 horas, depois do programa Comunidade em Ação, do Silvio Pinto. Cidade de Campos Sales, Ceará, ZYE 420, FM 103,5 MHz. Credibilidade e alegria no ar. Direção: Dr. Christian Martins e Dr. Paulo Ney Martins. Cidade FM 103,5, a melhor. O Enem pode parecer complicado, tipo a última fase do game, mas no Alcance Enem da Assembleia Legislativa do Ceará você tem ajuda para passar dessa etapa com uma equipe de professores qualificados, material didático e aulas online. E o melhor, de forma gratuita. Alcance Enem é o salto que faltava para você alcançar o sonho da universidade. Para saber mais, chama no zap 85981257919. Ser mãe é algo que se constrói todos os dias. Laços para a vida que renovam nossas esperanças. Existe a mãe construtora, mãe mão na massa, mãe moderna, mãe engenheira, mãe mulher do campo. Por isso, o Maratão Home Center pensa em todas elas e constrói com todas vocês. Estamos com toda a loja em promoção e vários produtos com precinho especial. Vale muito a pena dar uma passadinha no Baratão e surpreender a sua mamãe nesta grande obra. Quer comprar barato todo dia? Então chega, vem pra cá. Economia no seu bolso, qualidade no seu lar. Mercantil Bulandeira, aqui você vai economizar. Alimentos, bebidas e cereais, frutaria, padaria e muito mais. Tem açougue com carne de primeira, perfumaria, produtos de limpeza, variedade, qualidade e muito mais. Pronta entrega, atendimento é bom demais. Mercantil Bulandeira.